tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Chegar no seu coração, tomara que seja pleno verão e o seu corpo esteja dourado pelo sol, carente de paixão, louco de desejo. Você ainda não amou do tipo que faz a gente viajar por outros planetas, por outras galáxias, por mares nunca navegados. Nas asas do amor, amor, amor, do amor, seu corpo esteja dourado pelo sol, carente de paixão, louco de desejo. Como eu queria descobrir contigo novas brincadeiras, novas emoções. E a gente aprende quando faz amor com quem a gente ama, com quem a gente chama de amor. Adolescentes, um amor no paraíso. O tempo passou, eu não te esqueci, ficou marcado. E por mais que eu queira, não consigo apagar. Sempre me pego te vendo em outro alguém, mas no fundo eu sei que não há mais ninguém. Volta, vem de novo me amar. Aonde foi parar aquele amor? Me diz aonde está, diz por favor. Vou colocar em todos os jornais seu nome. Aonde está? Diz por favor. Vou colocar em todos os jornais. Nem que eu vá até o fim do mundo, eu vou te achar. É pra se apaixonar. Eu não te esqueci, ficou marcado. E por mais que eu queira, não consigo apagar. Sempre me pego, te vendo em outro alguém, mas no fundo eu sei que não há mais ninguém. Volta, vem de novo me amar. Aonde foi parar aquele amor? Me diz aonde está. Vou colocar em todos os jornais seu nome. Ouro e platina. Fuir le bonheur de cœur qui ne se sauve. Avoir parfois envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Fuir le bonheur de cœur qui ne se sauve. Se dire qu'il y a over the rainbow. Toujours plus haut le soleil above radieux. Aux cieux, croire en Dieu, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Dis-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses. J'aimerais que tu trouves autre chose de mieux. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Over the rainbow, toujours plus haut le soleil above radieux. turn the light out. Suddenly your eyes are tired. Rest on the heel of your hand. Wait for the feeling to subside. And he stirs. And even now you want him. Even in a room this blue, here with these words in your mouth, and that's still good enough for you. It's what you do. If all that we make here is sorrow, and all that we get we just borrow, nobody made us. No one dragged us kicking here. If easy was on the cards, then someone made it disappear. And he smiles. And even now you hate him. Only now he wants you to. For what he won't be giving you, that's what you do. If all that we make here is sorrow, and all that we get we just borrow, watches you, tells you he couldn't sleep, he has something to share with you, that's what we do. If all that we make here is sorrow, and all that we get we just Reflections of your